quer um conselho, melhor você não dormir. Pois dentro do seu sonho é onde eu posso invadir. Fique acordado se não quer morrer aqui. No meu pesadelo você não vai mais sair. Lembra quem matava crianças lá no passado? Mas aqueles pais disseram eu morri queimado. Enquanto eles pensavam que eu fui eliminado, meu reino de terror tinha apenas começado. Melhor, pois agora eu retornei muito pior. Dentro do seu sonho meu poder é maior. Tente me matar, mas sou imortal. Pesadelo é real, força sobrenatural. Meu segredo é o desespero. Minha porta de entrada é o seu medo. Fazer minha vingança em você é o meu desejo. Então seja bem-vindo aqui no meu pesadelo. 1, 2, o Fred vem te pegar. 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude. Fred vem te pegar. 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude. As minhas lâminas eu vou te perfurar. Você pode até fugir, mas não vai escapar. Você pode até dormir, mas não vai acordar. Fechou seus olhos e começa o terror. Deixou desligado o despertador. As crianças vão cantar que o Fred chegou. Contando até 10, o pesadelo começou. Dormiu, adivinha quem invadiu? Transformo tudo aqui em um lugar sombrio. Entro nas paredes ou no chão, faço calor ou frio. Esse é um inferno que você nunca viu. Não adianta implorar pra que alguém aqui te escute. Impossível vencer, mesmo que lute. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude. Fred Krueger. 2, o Fred vem te pegar. 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude. Fred Krueger. 2, Fred vem te pegar. 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude. Fred Krueger. Yeah. Você já sabe. Mais uma vez. Trazendo pra vocês. Você pode até fugir, mas não vai escapar. Você pode até dormir, mas não vai acordar. Você pode até fugir, mas não vai escapar. Você pode até dormir, mas não vai acordar. Yeah, yeah. Player Towns. Olha quem voltou. O seu pior pesadelo. Fred Krueger. 2, o Fred vem te pegar. 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar. Bem-vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude.